Panorama Agrícola para 17 de novembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte, estamos abrindo o programa Panorama Agrícola de quinta-feira de lua cheia, 17 de novembro. Na mesa de som está o Márcio Peixe e nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: não inveje o homem mau. Confira uma dica para conservar o tomate. Na entrevista, maçã de Santa Catarina é testada na África do Sul. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre projeto serrano de fruticultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer conservar o tomate? Fora da geladeira só por poucos dias. Então, se não forem consumidos logo, devem ser colocados na geladeira, na parte inferior, dentro de sacos de plástico perfurados. Tomate cru não deve ser congelado. Só congele se for molho de tomate. Fique ligado no Panorama Regional. Projeto Serrano de Fruticultura. A Gerência da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR Lages, reuniu representantes das Secretarias da Agricultura dos 12 municípios da sua jurisdição. O encontro foi, então, para a apresentação de um projeto que visa desenvolver a fruticultura através do plantio das culturas de uva e pera. São produtos com grande aceitação no mercado, mas pouco cultivados em nossa região, e o clima da Serra Catarinense é apropriado para o cultivo dessas culturas. De acordo com o projeto, então, o governo do estado oferecerá subsídio aos produtores interessados em cultivar as frutas, distribuição de mudas, financiamento, equipamentos necessários, então, e também, claro, fornecendo suporte técnico. Na primeira etapa, serão escolhidas propriedades em cada município, e o número vai aumentar de acordo com a demanda dos municípios. E essa escolha deve ser e vai ser uma escolha técnica, daqueles produtores que têm potencial para fruticultura. O projeto será desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR Lages, com a coordenação da Gerência de Agricultura e parceria com o Centro de Ciências Agroveterinária, que é o CAVE, com a EPAGRE, com a SIDASC, a FAPESC e as prefeituras municipais. A iniciativa está relacionada aos núcleos de produção que estão sendo organizados pela SDR Lages para desenvolver o agronegócio na região. Mais uma alternativa que está sendo criada na nossa região serrana, né, através da fruticultura, não só com maçã, mas em busca então de novos cultivares, e a uva e a pera se adaptam muito bem na nossa região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Praga, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Contato do programa de hoje é com Frederico Denardi, que coordena o programa de melhoramento genético da maçã na Estação Experimental da EPAGRE em Caçador. E a estação recebeu recentemente visita de técnicos e produtores da África do Sul. É isso, Denard? Isto. Na verdade, são proprietários de um viveiro, né, o maior viveiro de mudas de fruteiras da África, sediado na África do Sul, o viveiro Star Grow. Trabalha com em torno de 4.500.000 materiais. Desses materiais, em torno de 2 milhões são mudas e 2.500.000 porta-enxertos. Aí eles atendem praticamente toda a África, exportam para outros países também, inclusive para o Brasil, mudas de algumas frutíferas, né? Então, eles estiveram aqui na estação experimental com o objetivo de conhecer o trabalho de melhoramento de maçã que nós estamos conduzindo aqui. Por quê? é porque nós temos um esquema agora de teste dos materiais da Ipagre naquela instituição, naquele viveiro, né, da África do Sul. Nós mandamos agora 24 materiais para testar lá na África do Sul, devem estar chegando lá. Esse trabalho de testes lá, ele será feito, então, com a supervisão dos nossos parceiros lá da França, da IFO, né, aquela instituição que nós temos contrato, com quem nós temos contrato lá na França. Então, todo acompanhamento, suporte e, enfim, a garantia de que nós estamos trabalhando com alguém de confiança fica a cargo dessa empresa lá da França, né? Os franceses, então, fiscalizam o trabalho dos sul-africanos? Isso, eles que são responsáveis por todo o trabalho de acompanhamento desses materiais aí, não só na África do Sul, como em vários pontos do mundo, né? Então, cultivares de maçã aqui de Santa Catarina começam a ser testadas na África do Sul, é isso? Na África do Sul. Na verdade, não são cultivares ainda. Temos a Imperatriz, temos a Catarina, temos a Fuji Suprema, que já estão há vários anos lá. É, o que está indo agora são seleções do trabalho de melhoramento. É, eles têm lá condições climáticas muito semelhantes às nossas aqui. Então, o programa de melhoramento de caçador, ele tem perspectiva muito boa de atender as demandas, necessidades da África do Sul. Então, os materiais que foram são de pouco requerimento de frio, né, que é a condição deles, a condição climática deles lá. E aí, com essa visita deles, então, eles passaram agora a conhecer o nosso trabalho e trocamos ideias sobre, inclusive, o que estão fazendo lá, né? E até perspectivas de se introduzir, não apenas mandar daqui para lá, mas se introduzir aqui também algum material que eles desenvolvem na África do Sul, que lá também tem um programa de melhoramento de um órgão oficial, né? Correto. E para o produtor catarinense, Frederico Denardi, quais são as últimas novidades na área de melhoramento genético da maçã? Bom, nós temos, além das que foram lançadas até 2004, nós lançamos há 2 anos mais a cultivar Mona Lisa, que essa, na verdade, é a melhor cultivar em termos de adaptação e fitossanidade que nós já lançamos, né? Ela tem múltipla resistência a doenças, tem resistência, inclusive, a uma praga muito importante aqui no sul do Brasil, que é o ácaro vermelho, né? E ela tem boa adaptação ao clima, e a fruta é de muito boa qualidade. Ela tem algum ponto, alguma limitação que nós ainda estamos precisando entender para tentar corrigir, que uma delas é a frutificação efetiva. Mas é uma cultivar que permite produzir maçãs com um mínimo de tratamentos fitossanitários, inclusive dentro do sistema de produção orgânica, é um material muito adequado para isso. E a maçã com características muito apropriadas para o consumidor brasileiro. Fruta vermelha, muito bonita, e sabor bem balanceado para atender, então, as expectativas do nosso mercado. Mas a Mona Lisa já está no mercado? Já. A Mona Lisa foi lançada em 2009 e já foi disponibilizada no mercado. Nós temos 3 licenciados, na verdade, viveristas, né? Então, 3 viveristas estão licenciados para produzir mudas dessa cultivar. Um viveiro lá de Vacaria, Razip, um viveiro aqui de Fraiburgo, Viveiros Pontel, e um viveiro na região de Bom Retiro, né, os viveiros Jair Felipe. Então, com esses 3 viveristas, nós esperamos que a gente consiga atender a demanda, né, dessa nova cultivar. Para a próxima safra, para o produtor que nos ouve, alguma orientação da área da pesquisa? O que nós tivemos esse ano foi uma situação até certo ponto contraditória, porque nós tivemos um inverno muito bom, inverno frio, muito bom para a macieira. Elas brotaram muito bem, só que infelizmente floresceram demais. Eu estou dizendo infelizmente porque quando nós temos excesso de floração, geralmente a gente tem problema de frutificação, de fixação de frutos. Então, o que se observa, na verdade, alguns problemas em algumas áreas com frutificação efetiva, principalmente da cultivar Gala. O que se espera normalmente quando isso acontece, quando a frutificação efetiva é fraca, que as plantas vegetam muito, elas cresçam demais, elas adquirem um vigor excessivo. Então é muito importante que o produtor esteja atento a isso, né? Se necessário, fazer poda de verão para reduzir o crescimento vegetativo e tentar diferenciar gemas de flor. Para quem tiver condições de utilizar hormônios, segurar o crescimento vegetativo. Então, ele deve ficar alerta ao aspecto do vigor em virtude das plantas estarem muito bem brotadas e a frutificação muito fraca. Perfeito. Nós agradecemos ao pesquisador Frederico Denardi, da Estação Experimental da Ipagre, em Caçador. Obrigado, Frederico, pelas suas informações. Ok, obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.